Cheiro 48, página 427, capítulo 31, necessária. Fiquei paralisada e em seguida olhei rapidamente por cima do ombro para ver se alguém estava atrás de mim. A Gladys era a mulher dele, murmurou Jamie, quase para si. Ela não conseguiu escapar. Gladys, disse Walter para mim, sem reparar na minha reação. Já viste que apanhei um cancro? Quem é que poderia adivinhar, hã? Nunca estive um dia doente na minha vida. A voz esmoreceu, até deixar de o ouvir, embora os lábios continuassem a mover-se. Ele estava demasiado fraco para erguer a mão. Os dedos arrastaram-se para a borda da cama, na minha direção. Ian tocou-me no cotovelo, incitando-me a chegar-me para a frente. O que faço? Perguntei por entre dentes. O suor que sentia na testa não tinha nada que ver com o calor sufocante. O avô viveu até aos 101 anos, continuou Walter arquejante, de novo audível. Na minha família ninguém teve cancro, nem mesmo os primos. Mas a tua tia Regan teve um cancro de pele, não foi? E ficou a olhar para mim, confiante, à espera da resposta. Ian tocou-me nas costas. Balbuciei. Talvez fosse a tia do Bill, admitiu Walter. Lancei um olhar de pânico para Ian e ele encolheu os ombros. Socorro, disse-lhe só com os lábios. Ele fez-me sinal para agarrar nos dedos que Walter estendia para mim. O meu amigo tinha a pele translúcida e branca como giz. Nas costas da mão via-se o sangue a latejar suavemente nas veias azuis. Ergui-lhe a mão com cuidado, preocupada com os ossos delgados que Jamie me dissera serem muito frágeis. Sentia demasiado leve, como se estivesse oca. Ah, Gladys, foi difícil passar sem ti. Este lugar é bom. Vais gostar de aqui estar, mesmo depois de eu partir. Há muita gente com quem podes conversar. E eu sei que gostas de falar. O volume da voz foi reduzindo, até eu deixar de o entender. Mais uma vez, embora os lábios continuassem a dar forma às palavras que ele queria partilhar com a mulher. A boca movia-se, mesmo quando ele fechou os olhos e deixou tombar a cabeça para o lado. Ian encontrou um pano úmido e começou a limpar-lhe o rosto brilhante. Não tenho jeito para fingir, segredei, olhando ao mesmo tempo para os lábios balbuciantes do Walter, certificando-me de que ele não me ouvia. Não quero perturbá-lo. Não tens de lhe dizer nada, tranquilizou-me Ian. Ele não está suficientemente lúcido para perceber. Eu sou parecida com ela? Nem um bocadinho. Já vi uma fotografia. Era ruiva e entroncada. Dá cá, deixa-me fazer isso. Ian passou-me o pano e eu limpei o suor do pescoço do Walter. Ter as mãos ocupadas dava-me sempre algum conforto. Walter continuou a balbuciar. Pareceu-me ouvi-lo dizer: obrigada, Gladys, soube bem. Não dei por o Doc parar de ressonar. De repente, a sua voz familiar surgiu atrás de mim, demasiado suave para me sobressaltar. Como é que ele está? A delirar, segredou Ian. É o efeito da aguardente ou das dores? Mais das dores, penso eu. Dava o braço direito em troca de morfina. Talvez o Jared consiga fazer um outro milagre, alvitrou Ian. Talvez, concordou o Doc com um suspiro. Agora mais atenta, enxuguei o rosto de Walter, que exibia uma expressão absurda. Mas eles não voltaram a falar de Jared. Não está cá, murmurou Melanie. Anda à procura de auxílio para Walter, concordei. Sozinho, acrescentou ela. Refleti sobre a última vez que o tinha visto. O beijo, a confiança. Provavelmente precisa de algum tempo para ele. Espero que não ande por aí a convencer-se outra vez que és uma batedora barra atriz nata. Isso é possível, claro. Melanie, resmungou em silêncio. Ian e Doc falavam tranquilamente, em voz baixa, sobre assuntos sem importância, na sua maior parte relativos aos recentes acontecimentos na gruta, que Ian ia narrando ao outro. O que aconteceu à cara da Noah? Perguntou o Doc. Mais do mesmo, esclareceu Ian com uma voz áspera. O Doc soltou uma interjeição por entre dentes e deu um estalo com a língua. Ian falou-lhe da aula complicada daquela noite, em particular das questões levantadas por Geoffrey. Tinha-nos dado jeito se a Melanie fosse possuída por uma regeneradora, observou Doc. Estremeci. Mas eles estavam atrás de mim e não deviam ter reparado. Temos sorte por ter sido a Noah, murmurou Ian em minha defesa. Nenhuma outra, eu sei, interrompeu o Doc, bem disposto como sempre. Acho que deveria dizer que é uma pena que a Noah não se tivesse interessado mais pela medicina. Lamento, murmurei. Era uma falha da minha parte tirar proveito de uma saúde perfeita, sem sequer procurar investigar as causas. Senti uma mão a tocar-me no ombro. Não tens de desculpar por nada, disse-me Ian. Jamie estava muito calado. Ao olhar em redor, vi-o aninhado na cama onde Doc estivera a dormitar. É tarde, referiu este. O Walter já não vai a lado nenhum esta noite. Vocês deviam ir dormir. Depois voltamos, prometeu Ian. Se precisares de qualquer coisa, diz-nos. Pusei a mão do Walter cuidadosamente. Ele abriu os olhos de repente, num estado mais consciente do que antes. Vais-te embora? Perguntou-me arquejante. Porque tens de ir já? Peguei-lhe de novo na mão rapidamente. Não, não tenho de me ir embora. Ele sorriu e voltou a fechar os olhos, apertando-me os dedos com uma energia frágil. Ian suspirou. Vai andando, pedi-lhe. Não há problema. E leva o Jamie para a cama. Ele deu uma olhadela à sala. Espera um segundo, pediu, agarrando na cama mais próxima. Esta era leve, permitindo-lhe erguê-la com facilidade e colocá-la numa posição paralela à outra. Para não incomodar Walter, estiquei-me o mais que pude enquanto ele a fazia deslizar debaixo do meu braço. A seguir, Ian agarrou-me com a mesma destreza e colocou-me sobre a cama ao lado da de Walter. Os olhos deste permaneceram imóveis. Sobressaltei-me ligeiramente, apanhada desprevenida, pela forma natural com que Ian conseguia pôr as mãos em mim, como se eu fosse humana. Ele apontou com o queixo para a mão que Walter prendia à minha. Achas que consegues dormir assim? Estou certa que sim. Então, dorme bem. Ele sorriu-me e em seguida virou-se para levantar Jamie da outra cama. Vamos embora, miúdo, murmurou carregando o rapaz, com a mesma força com que pegaria num bebê. Os seus passos silenciosos foram sumindo à distância, até deixar de os ouvir. Doc bocejou e pegou no candeeiro para se ir sentar à secretária, construída com grades de madeira e uma porta de alumínio. O rosto de Walter estava demasiado escuro para o conseguir ver, o que me deixava nervosa. Parecia que ele já tinha partido. Fiquei mais animada ao sentir os dedos dele ainda enrolados com firmeza em volta dos meus. Doc começou a remexer nos papéis, cantarolando sozinho, quase de forma inaudível. Abstraí-me daquele restolhar suave. Na manhã seguinte, Walter reconheceu-me. Só acordou quando Ian apareceu para me escoltar no caminho de regresso. Tinha de se limpar o campo de milho, retirando a palha velha. Prometi ao Doc que lhe trazia o pequeno almoço antes de começar a trabalhar. A última coisa que fiz foi libertar cuidadosamente os dedos dormentes do aperto da mão de Walter. Noah, murmurou ele, abrindo os olhos. Walter não tinha a certeza sobre quanto mais tempo ele iria reconhecer-me, ou se recordava a noite anterior. Ao ver a mão dele a apertar o ar vazio, estiquei a mão esquerda, que não estava dormente. Vieste visitar-me. Isso foi bom. Eu sei, com os outros de volta, deve ser difícil para ti. A tua cara... Parecia custar-lhe a formar as palavras com os lábios. E os olhos moviam-se de um lado para o outro, sem os conseguir fixar. Era típico de Walter que as suas primeiras palavras para mim fossem cheias de cuidados. Está tudo a correr bem, Walter. Como te sentes? Ah, gemeu ele baixinho. Não muito bem. Doc, estou aqui, murmurou Doc mesmo ao lado dele. Tens mais álcool? Claro que sim. Doc já estava preparado. Encostou o gargalo de uma garrafa de vidro grosso aos lábios internos de Walter e foi entornando o líquido castanho escuro com cuidado e em pequenos goles. Walter estremecia a cada trago, sentindo a garganta a queimar. Parte do líquido escorreu-lhe da boca, caindo sobre a almofada. O cheiro picou-me no nariz. Melhor? Perguntou Doc, quando o longo momento daquele derramar vagaroso já tinha terminado. Walter resmoneou. O som não pareceu afirmativo. A seguir fechou os olhos. Mais? Perguntou-lhe Doc. Ele fez um esgar e gemeu, fazendo com que Doc soltasse uma praga em voz baixa. Onde está o Jared? Perguntou exasperado. Fiquei irta ao ouvir o nome. Melanie agitou-se. Depois afastou-se de novo. O rosto de Walter descaiu, enquanto a cabeça rolava para trás. Walter, chamei em voz baixa. As dores são demasiado insuportáveis para ele ficar consciente. Deixa-o estar, disse Doc. Sentia a garganta inchada. O que posso fazer? Ele retorquiu num tom desolado. Tanto quanto eu, o que equivale a nada. Sou completamente inútil. Não digas isso, Doc, ouvi Ian a murmurar. A culpa não é tua. O mundo não funciona como antigamente. Ninguém espera que possas fazer mais. Deixei descair os ombros. Não, o mundo deles nunca mais funcionaria da mesma forma. Senti um dedo a tocar-me no braço. Vamos, sussurrou Ian. Anuí com a cabeça e comecei de novo a libertar a mão. Os olhos de Walter reviraram-se com uma expressão absorta. Glady, estás aqui? Implorou. Estou aqui, respondi com pouca firmeza, deixando-o apertar os dedos em volta dos meus. Ian encolheu os ombros. Eu trago comida para vocês, murmurou, e em seguida partiu. Fiquei ansiosamente à espera que ele voltasse, incomodada com aquele equívoco de Walter. Este murmurava o nome de Gladys vezes sem conta, mas eu sentia-me aliviada por ele não parecer precisar de algo da minha parte. Passado algum tempo, talvez meia hora, comecei a distinguir os passos de Ian no túnel, interrogando-me sobre a razão daquela demora. Ao longo desse período, Doc permanecera sentado à secretária, com um olhar ausente e as costas curvadas. Era fácil perceber como ele se sentia impotente. Foi então que ouvi algo diferente dos passos. O que é isto? Perguntei ao Doc no murmúrio. Walter tinha voltado a serenar. Talvez num estado de inconsciência. Não o queria perturbar. Doc voltou-se para mim, inclinando a cabeça para escutar. Era um matraquear esquisito. Uma batida rápida e suave. Pareceu-me ouvir o volume aumentar, mas depois reduzir outra vez. Que estranho, comentou Doc. Quase parece... Parou de falar, franzindo o sobrolho, enquanto o ruído desconhecido desaparecia. Estávamos tão atentos que demos pelos passos, quando estes ainda estavam muito distantes. Não condiziam com a marcha regular e suave do regresso de Ian que esperávamos. Alguém se dirigia ali num passo apressado, não a correr. Doc reagiu de imediato. Pressentindo problemas, dirigiu-se rapidamente ao encontro de Ian. Eu também queria ir ver o que se passava, mas não iria perturbar Walter, tentando largar-lhe de novo a mão. Por isso, limitei-me a ficar ali de ouvido à escuta. Brant? Ouvi Doc preferir, espantado. Onde é que está aquilo? Onde é que está aquilo? Perguntou o outro a arquejar. Durante um segundo, o som dos passos a correr deixou de se ouvir, para depois recomeçar com menos velocidade. De que estás a falar? Inquiriu o Doc, falando na minha direção. A parasita! Sibilou Brant, impaciente, ansioso e irrompendo pelo arco de entrada. Brant não tinha a estatura de Kyle ou de Ian. Deveria ser talvez uns centímetros mais altos que eu, mas era entroncado e maciço como um rinoceronte. Os olhos dele varreram a sala. O seu olhar, penetrante, fixou-se em mim durante meio segundo. Depois pairou sobre a silhueta abstraída do Walter. A seguir, percorreu de novo toda a sala, voltando a fixar-se em mim. Doc saltou sobre Brant nesse preciso momento, arrepanhando pelo ombro com os seus dedos longos, quando ele ensaiava o primeiro passo na minha direção. — O que vais fazer? — perguntou-lhe com um tom mais parecido com o rugido que alguma vez lhe ouvira. Antes que Brant lhe pudesse responder, o som estranho regressou, passando de mais suave a estridente, e voltando a diminuir com uma velocidade que nos gelou a todos. Quando o barulho atingia o pico máximo, as batidas sucediam-se umas às outras, agitando o ar. Aquilo é um helicóptero? Perguntou Doc em surdina. Sim, respondeu-lhe Brant no mesmo tom. É a batedora, a mesma da outra vez, a que andava à procura daquilo. E arrojou com o queixo na minha direção. De repente, senti a garganta demasiado estreita. O ar que passava era fraco, leve e insuficiente. Fiquei tonta. Não, agora não, por favor. O que é que ela quer? Vociferou Melanie na minha cabeça. Por que não nos deixa em paz? Não podemos deixar que lhes faça mal. Mas como poderemos detê-la? Não sei, a culpa é toda minha. E minha também, Noah. Nossa! Tens a certeza? Perguntou o Doc. O Kyle conseguiu vê-la com nitidez, através dos binóculos. Quando ela andava a sobrevoar-nos, era a mesma que vira antes. Ela anda a procurar aqui? De repente, a voz de Doc parecia transtornada. Deu meia volta e lançou um olhar na direção da saída. Onde está a Sharon? Brant abanou a cabeça. A batedora está apenas a dar voltas, com grande amplitude. Começa em picacho, em seguida dispersa-se em várias direções, no interior do mesmo perímetro. Não parece focar-se em nada que esteja próximo de nós. Circulou diversas vezes em redor do sítio para onde atirámos o carro. A Sharon, voltou a perguntar Doc. Está com os miúdos e alucina. Eles estão bem. Os rapazes começaram a guardar as coisas para o caso de termos de arrancar esta noite, embora o Jeb diga que é pouco provável. Doc soltou um suspiro de alívio e foi até à secretária. Deixou-se cair numa figura prostrada, como se acabasse de terminar uma corrida de fundo. Portanto, na realidade, não há nada de novo, murmurou. Não. Só teremos de ser discretos durante alguns dias, tranquilizou o Brant. Os olhos dele vasculhavam de novo a sala, pairando sobre mim a cada segundo. Tens uma corda à mão? Perguntou. Levantou a ponta de um lençol de uma cama vazia e deu-lhe uma olhadela. Corda? Repetiu Doc, sem perceber. Para a parasita. O Kyle mandou-me vir cá para amarrar.